fazer a minha parte. Fazer a minha parte, sem marra. Fazer a minha parte, na moral. Fazer a minha parte, bem, pra quem está chegando. Fazer a minha parte, sem marra. Fazer a minha parte, na moral. Fazer a minha parte, bem. Stephanie na mixtape ocupa uma faixa. Pretendo fazer mais do que fazer, só um final que se encaixa. Nossa, que legal a mina rima. Do que vai adiantar se a ideia não conjumina? Sem marra, a minha parte eu vou chegar e fazer. E se eu gravar groselha, minha mãe vai me dizer: minha filha, a letra que escreveu eu escutei, mas tenho certeza que não foi aquilo que eu te ensinei. E no futuro os meus filhos, tô bem consciente que no meu rap eu não posso dar vacilo. Assim a gente aprende em casa ou na rua, que tudo fica bem se cada um fica na sua. Ninguém atura a curva na missão, faço a minha parte como faz qualquer cidadão na sua função. Vai ver que é verdadeiro, vai ver que é puro amor. MC fazer melhor que muito compositor, que não tem valor e não ganha nenhum tostão. Segue como eu sigo, simples de coração. Já é satisfação de ver mais tarde que fiz parte. Minhas frustrações eu pude transformar em arte. Se boa postura traz respeito, então eu me preocupo em fazer desse jeito. Pra fazer efeito, invisto na rima rara, chegando pra falar que tão cedo a gente não para. Fazer a minha parte, sem marra. Fazer a minha parte, na moral. Fazer a minha parte, bem, pra quem está chegando. Fazer a minha parte, sem marra. Fazer a minha parte, na moral. Fazer a minha parte, bem. Tem que fazer como os pioneiros, sem saber se vai dar certo. Como quem não ganha nada com isso, mas tá por perto. Não é justo, chega e fazer só pra se crescer. Depois ver que eu não tive nada pra te oferecer. Do que vai valer minha saliva gasta? Se eu for ramelar, Deus pra longe me afasta. Há muita gente já fazendo hora extra, cantando, exaltando muita coisa que não presta. Me leve a fazer algo que traga resultado, não só para mim, também pra quem tá do meu lado. Pra quem nunca escutou, pra jovem que inicia e de tanto ouvir até se vicia, se influencia com a ideia do som. Leva aquilo pra sua vida achando que é bom. É complicado expor uma concepção, pois ajuda ou atrasa numa evolução. Mas quando deito minha cabeça fica leve, pois nessa história toda só teme quem deve. Revelo pra vocês meus pensamentos mocados, sincero, então espero que entenda meu recado. Também quero ser no mínimo a que um dia passou, mas que fez algo de útil e que algo deixou. Pois aqui as únicas estrelas do espetáculo são a minha rima e o beat do Nato. Fazer a minha parte, sem marra. Fazer a minha parte, na moral. Fazer a minha parte, bem, pra quem está chegando. Fazer a minha parte, sem marra. Fazer a minha parte, na moral. Fazer a minha parte, fazer a minha parte. Fazer a minha parte, sem marra. Fazer a minha parte, na moral. Fazer a minha parte, bem, pra quem está chegando. Fazer a minha parte, sem marra. Fazer a minha parte, na moral. Fazer a minha parte, bem.